mundo vivência. Tendo em conta que o gajo está ligado à espiritualidade e também está ligado a uma filosofia. Tá vendo? É um clamor. A forma que o homem compreende o mundo. Mundo evidência. O Carvalho traz-nos o arquipélago de informação. De informação. Mundo evidência. Prestem bem atenção. Que os vagões estão encharcados de informação. É desta forma, bro, que invado estas ruas, boy. Bem arrumado. Bem arrumado. É desta forma, bro, que invado estas ruas, boy. Bem arrumado. Bem arrumado. Pronto pra partida nesta linha, me apresento com a prumo militar. Não curto quadra nisto, curto volta militar. Cuidado com esta série, uniga, não se mete no meu caminho. Sou real serial killer nessa street boy. Ando como um pesado comboio, numa linha reta desgovernado. Só quem para esta cena é o fim do tempo. Eu estou nesta arte numa perpétua prisão. Isto é extremamente muito pesado. Com a porta e a consciência aberta, não tentas contra, virás a velocidade da incapacidade. Quando cuspo registra-se nas ruas a natalidade. Marcho nessa old school do rap como último samurai, com força bruta e bravura na mente. Oh, oh, Carblay, chega, man, até a próxima embarcagem, man. Assim? Yeah, yeah, mesmo assim, até a próxima embarcagem. Underground, man, underground. Vamos, mesmo batalhão, man, vamos, man. Welcome, no mesmo batalhão. O pilotão tá em prontidão, man. Bem-vindos, Mundo Evidência.